Boa noite. Boa noite. Não vou falar muito alto, não, porque o microfone está altíssimo. Boa noite. Meu nome é Francis, para quem não conhece. Então, hoje eu recebi uma mensagem e foi muito interessante porque a Sabrina viu quem estava me dando a mensagem. Muito interessante. Depois eu mostro o desenho para vocês. Vigilância e oração são grandes instrumentos dos médiuns. A vigilância deve ser efetiva, principalmente em pensamentos, palavras e atitudes. O pensamento está sempre divagando. Ele divaga a todo instante, pois flutua e se liga a muitos outros que estejam vibrando no mesmo diapasão e tecem tênues teias energéticas à procura de um receptor. Se a sua vibração for divina, pensamentos divinos terá, expandindo e atraindo formas de pensamento plasmadas no plano superior. Se a sua vibração for negativa, imagine a que se conectarão. Então, se a sua vibração for negativa, imagine a que se conectarão. Daí, a necessidade do seu autocontrole mental. Nem tudo que pensamos, temos que falar, pois, dependendo da intensidade, podemos suscitar sofrimentos desnecessários que gerarão frequências altamente negativas para quem as fala. É muito comum nos dias de hoje conflitos gerados por palavras mal utilizadas, as quais serão como facas afiadas, criando mágoas e estragos que ficarão impressos como cicatrizes e que dificilmente serão esquecidas. Cabe a vocês estarem conscientes do que pensam e falam. Se você é uma pessoa dócil, amorosa e gentil, e de repente se pega com pensamentos totalmente opostos aos seus, entre imediatamente em prece, porque com certeza estará abrindo brechas por não estar agindo de forma condizente à sua índole. Quando isto acontecer, questione-se do porquê estar com estas ideias em sua mente. Vocês podem até confrontá-las dizendo: este pensamento não é meu. Show! Este não sou eu. Saia já da minha mente. Vocês podem até rir e achar até engraçado, mas funciona mesmo. A menina que escreve costuma dizer: saia já desse corpo que não te pertence. A menina sou eu, viu? E ela fala em voz alta, rezando em seguida um credo em voz alta também, com muita fé e convicção. Logo, estejam sempre alertas para não adquirir nenhum karma extra além do seu próprio. Não deixe que sua língua seja seu cartão de visitas. Sejam sábios. Ele assinou Aníbal, mas ele foi visto como um extraterrestre. Então, foi a mensagem de hoje. Ainda estou nessa vibração e está uma energia muito forte ao meu lado. Espero que tenham gostado e reflitam. Ok? Uma boa noite para todos.